estamos para mais uma dupla hora, neste caso a que une as noites de quarta para quinta-feira. A sintonia habitual, 97.8 MHz Rádio Difusão. Emissão online www.radarlisboa.fm. Viriato 25, a nova Toca do Lobo no Radar. Segunda a sexta, 23, 1 da manhã. Just don't. iniciais de mais uma edição de Viriado 25, experimentando outros títulos para Woman A Man Walked By, o álbum último de, com a assinatura de PJ Harvey e John Parrish. Ouvimos o próprio título, o tema, A Woman A Man Walked By, completado com The Crow Knows Where All The Little Children Go. Natural seria que retomássemos também o hit single Black Hearted Love e depois 16, 15, 14. É Viriado 25 convosco até à 1 da manhã. Noite dentro na Radar. Para estes projetos, John Barish, foram os sons inaugurais da dupla hora de Viriato 25, noite quarta para quinta-feira, em pleno radar. Atira linhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Tirolinhas mais daqui a pouco, como é hábito, com Ana Cristina Ferrão, 23:30. switch on, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window looking on the mountain and the sea. How lovely, this is where I want to be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. Was only a bit of tragic joke, have found with you the meaning of existence, my love. Com John Parrish, também os Ovenand, convidados para contribuir com algumas soltas para o arranque desta edição de Viriato 25, excerto os habituais do álbum Ten Stones, White Knuckle Grip, Quiet Nights of Quiet Stars e, finalmente, The Beautiful X.

atuação no Ótimos Alive. A recuperação para os sons de Viriato 25 de Noite, dentro da radar TV on the Radio, Dear Science, Halfway Home. E também Red Dress. Feriado 25, o caminho de mais uma colher de blues. E Gomo, o regresso com Nosey. Para Nosey é o regresso de Gomo à atividade editorial depois do primeiro álbum Best Of. Mas não é este Crimes, é assim Still. Oh, Still Inside Your Mind.

Third World, Miss Kitten and the Hacker, Ebony Bones, Sudoeste TMN. O festival mais verde deste verão. Bilhetes já à venda na Ticketline e locais habituais. Mais artistas a anunciar brevemente. Apoio Radar. Passado. Come on now, touch me, babe. Futuro. Radar, o futuro agora. Com a nova Toca do Lobo na Radar, cá estamos para a hora complementar da edição quarta para quinta-feira, na pontinha da antena Radar 97.8 MHz, emissão online www.radarlisboa.fm. Consulte sempre possível o blog radar.blogspot.com, onde ficam à vista grande parte das novidades, agendas de espetáculos, etc., etc. Simultaneamente, abertura de segunda hora e inscrição nos New Cuts, novo projeto nacional Santa Bolónia. Thank you. iniciais da segunda hora de Virado 25. Imediatamente com um New Cut e logo nacional. Sabemos que ligado ao projeto Santa Apolónia está o homem que tocava harpa nos álbuns dos Hipnótica há uns bons anos atrás. Salve Rui Eduardo, mas escapa-nos o seu nome. Pouca informação, é apenas um CD caseiro que ele fez favor de fazer chegar a nós e ao Pedro Ramos da Radar. São os Santa Apolónia, mais diremos e saberemos em breve, sobretudo com os endereços da net fundamentais que hão de chegar via e-mail. Continuamos com Santa Apolónia, uma super surpresa neste verão 2009. Except the people they'd sent down ahead of them. They looked just like humans, and it wasn't until the ship landed that... Honey, don't talk like that. Mr. Brand? Mr. Brand, please don't leave here. You might not even be able to get to town. It was that way in the story. Nobody could leave. Nobody except... Except who? Except the people they'd sent down ahead of them. They looked just like humans, and it wasn't until the ship landed that... Thank you. daqui a pouco cerca de 16 minutos à Boomerang na noite radar com o feriado 25. É a hora complementar desta etapa quarta para quinta-feira e da hora às 2 entregues à grande surpresa e este New Cut Santa Apolónia, dois temas. Voltaremos com mais informação. A Radar está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box da Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já 16990 da Zone TV Cabo. Tell the good Lord what they did. Tell the good Lord what they did. get behind the mule, yeah. In the morning, get behind a mule, yeah. In the morning and plow. You got to get behind a mule. Get behind a mule in the morning and plow. Get behind a mule in the morning and plow. You got to get behind a mule in the morning and plow. Get behind a mule in the morning and plow. Pin your ear to the wisdom. Your eye to the line. Never let the weeds get higher than the garden. Always keep a sapphire in your mind. Always keep a diamond in your mind. You got to get behind the mule. Morning and plow. Got to get behind the mule. In the morning and plow. Got to get behind the mule. Segunda hora de Viriado 25 nesta noite, quarta para quinta, Radar até à uma da manhã e logo New Cut duplo para Santa Apolónia, depois Get Behind the Mule, recordação para Tom Waits do novo The Eternal, Sonic Youth. Expresso. Notas frágeis, sons de alma, viagens neste e noutro tempo. Um programa de Ricardo Mariano, de domingo para segunda, meia-noite. Também nestas noites da semana de Viriato 25, não, da Radar. Isso sim, logo a seguir a terminar Viriato 25, portanto, entre a 1 e as 3 da manhã. Vidro Azul. Franz Ferdinand, Ulysses. Não tarda, a Boomerang. Três noites com os mortos Shiba, eis outra dedicatória muito adaptável à época estival que atravessamos neste boomerang de Viriado 25 na radar Trip Hop Classics, Thievery Corporation, DJ Cam. Ainda na noite de hoje, pelo menos Tricky. We'll be right back. de l'herbe. Ici aussi, il y a de l'herbe, des fleurs, des rails. Thank you. 25 na noite da Radar Quarta para quinta-feira é o Boomerang com 4 inscrições de Trip Hop Classics, o tópico desta noite, Thievery Corporation, DJ Cam, Tricky com Evolution, Revolution Love, ainda Smith & Mighty com Same. Não esquecer que há ainda, para antes de terminar, outra rubrica em Viriado 25 é Na Ponta da Língua com Patti Smith. It's all about the people keep running into me. You say you know just who you are. The shadows that surround, I see you sitting on your cold star. Help me, I'm merging to war. I used to dream I was this tall. Now my new eyes open. Buzzes in my ear, I can feel them floating around. All the walls are shaking, 'cause they were never real. Sweet to see things falling apart. Help me, I'm

drenched, pink, and vibrant, the skin pulled back by the hand of God. Abruptly, as though wrenched, reason was forced to break forth in the form of a Herculean span, prevailing over the sky like a victory sign. The spectacle, golden, monstrous, burned through a curtain of lids, of certain eyes, and the captain on the foredeck marveled, as did the first mate. For M had departed the hold of the coral sea and invested destiny by fixing his great wings upon her bosom, commending those same wings beneath the folding arms of the deaconess of his soul. Radar.